Salazão 1260, está no Waze para posicionamento. 60, portão 08, paciente, coordena com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave Webjet do 09, autorizado, chama táxi. Após o parqueamento da Webjet, está autorizado, gol 12, né, senhora? 1015, decolou o 11, no controle frequência 1208. 1208, gol 0015. Tomador, gol 0015, decola cruzando 1500 pés. Confirme que chamou o controle. Gol 1015. 1015, submantenha 360, saída da Elvis, na cidade. Subidão 360, vigilância, gol 0015. Alfa, prossiga. Vou esperar eu passar pro bato. Gol 260-08, tem condições de parar o pushback agora e esperar a nave da Webjet passar, retaguarda? Tá parado e... desculpa aí, cometeu esse erro aí, obrigado. Eu vou ter que sair da faixa amarela pra passar aqui, ô solo. Confirma, não dá pra passar? Vou tentar aqui, vou ter que sair da faixa amarela. A gente passa um pouquinho pra frente, 50 manhã mesmo. Obrigado. Diga, Novembro. Solicita ao terminal para a Serra Novembro do Eco-Eco, Camaçari Jauá. Prossegue para Jauá então, confirme. Afirmo. Ok, ciente, prossiga visual, informe visual com o local de pouso. Índia Delta Novembro. Informará, Novembro. Tango Mike Eco Delta, bom dia, prossiga. Mantenha-se condições visuais, direto Ilhéus, reporte através de Salvador, Mike Eco Delta. Salvador, Delta Novembro já no ponto de descida. Delta Novembro, prossiga visual, descida critério, 1021 ajuste, já visual para o local de pouso? Afirmo, já visual. E frequência livre para o pouso, Índia Delta Novembro. Bom dia, autorizado chegada a Mari, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1021. Autorizado a Mari, para 3.021, libera a velocidade de Mari? Velocidade está liberada. Obrigado. Azul 4207 na posição 1 para pushback e antenar. 4207 com 01 na posição, mantém escuta aguardando. Mantém escuta aguardando. Fala, Zona 260 com 125, 125 a bordo, 3 e 13 de autonomia. Alternativa é Natal. Na 260, táxi, parte 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre, 1 no 862, altimetro 1021. Parte 1 no Índia e Alfa, 1862, altimetro em 1020, ao gol, 1260. 1021, altimetro. 1021. Meu Zulu, acho que alfa, controle. Papá Romeu, Zulu, Oscar Alfa, controle Salvador, câmbio. Uno zero, uno cinco, passa nível 170, chame Recife, 251, terno 3325. 5-1-3-3-2-5, gol 1-0-1-5. Salvador, Papa Romeu, Zulu Oscar Alfa. Zulu Oscar Alfa, tô recebendo seu modo Charlie, pelo meu equipamento tá mantendo nível 1-0-0, confirme. Já transferiu uma formação, senhor, já no nível 095 da semana. Ok, sente. Fala, Salvador, muito boa, muito bom dia, o TAM 3191. Então, 3191, bom dia, Galeão autorizado no 380, Aperzolo 10, decola da pistão 10, curva à direita, saída da EL, Leda Bridge. Controle 1208, aciona, corrigindo, vai aguardar para o transponder, pode cortejar. Podia confirmar o nível autorizado, só o nível? Acabei de dar, só tem uma CHG para o Galeão, que vamos... Considero nível 380, autorizado 340. DCT Block, Upper Zulu 10. Após, prossegue nível 360, Upper Zulu 10, SMAP direto. Estou confirmando, o nível autorizado 340. A aerovia Upper Zulu 10. Decolagem da pista 10, com curva à direita. A saída da EL, transição Leda. E após Leda, voa direto Block? Dael, Leda Bridge. Dael, Leda Bridge. O controle 1208 na guarda do transponder, TAM 3191. Correto, chama puxa funcionar. Fala 2, CNA 62, correção 6140, tá na ponte 2 para o puxa de treinamento. 14207, 01, autorizado, chama ataque. Livre para o SPEC, chama para ataque, azul 4207. 1140, estou ciente, é o número 2 do setor. Positivo. 5220, descendo para uma centena, possibilidade por de TAP? Autorizado, voz TAP, desse mantém a nível 050, chegada Mário, trip 5220. Por de TAP, descendo a 5000, trip 5220. 4060, desse mantém a 2000 pés, autorizado final DLS X-Ray, fã do localizador. Para 2000, autorizado ele é sexo, é botado no localizador, azul 4060. Zona Urano 260, decolou os dois, Uno controle 1208. 1208, Gol Uno 260, obrigado, bom dia, desculpa aí. Controle Salvador, Gol Uno 260, boa. Gol 260, sube e mantenha 390, saída PUC, vigilância radar. Livre pro 390 no perfil da PUC, Gol Uno 260. Autorizado a descida até 3 mil pés, ajuste 1021. Ajuste 1021 até 3 mil, trip 5220. Controle Salvador 6740, situação com a parte. 88 a bordo, 3 horas e 28 de autonomia, alternando Campinas, está pronto para o DAS. Passou 07 direita, Índia Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 186, altímetro 0021. É, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1186, ajusta 1021, azul 4207. 1140, Oceanero, após o tráfego da Azul, livrar retaguarda, autorizado pushback, acionamento, chama táxi. Após o tráfego, autorizado, Oceanero, 251. Complete final ILS, chame a torre 1186. Torre 1186, bom dia, feliz dia dos pais. Grato igualmente. Oi, 07, confirmando de alinhar e decolar de imediato. Firmo. Autorizado, alinhar e decolar, vento 140 graus, 1-1 nós, azul 4207. Alinhar e decolar 4207. Autoriza a proa de Duna para o 5220. Exato, 5220. 4060, final, para embaixo travada do tempo. Copiado, 4060, continue, aguarde pista livre. Aguardando, 4060. Azul 4060, vento no 40 graus, 10 nós, livre pouso, 10. Livre pouso, pistão 10, azul 4060. Salvador com 5 horas. E descer até o nível 055. Ok, vê se mantém o 055, Zulu de calça. 055, grado alfa. Azul 4207, descida da El Leda atingindo 2000, solicita a proa de da El ou Leda. Azul 4207, sub mantém 320, cruzado vai direto da El após 2000. Após 2000, voa da El, azul 4207, subindo para o 320. Azul 208, aciona 5135. 85, alterna 12545. 40, aerovia foi Zulu 16, decola da pista no zero com curva esquerda, da El Leda Bridge, controle 1208 e o transponder 5135. C395, a primeira curva é à direita. Sente então, corrigindo a primeira curva à direita na da El Leda Bridge. C395, correto, chamar pushback acionamento. Chamar pushback acionamento. Pode estar pronto, hoje está na 6140. 6140, autorizado alinhar e decolar 10, vento 140 graus, 14 nós. Alinhar e decolar, hoje está na 6140. 0, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 4060. Chegou o Mike Eco Delta, controle? Mike Eco Delta na escuta, prossiga. Ok, está agora em contato no radar, 37 milhas, leste de Salvador, serviço de vigilância. Informe seu estimado de pouso, estimado para ingresso na terminal de Ilhéus. Estimo pouso aos 1527 e terminal Ilhéus aos 1500. 1500 a terminal, 1527 o pouso. Ok, copiado. Sete quatro zero, continue descida para 2000 pés, ajuste 1021. 2000, 1021. No 40, decolou aos 30, controle frequência 208. 208, grato. Salve Salvador, bom dia, papapá, Vitor Henrique, Paquetec. Vitor? Vitor, Yankee, Vitor. Então, Vitor, Yankee, Vitor, só um minuto, Fábio. Serra, bom Lagoa 777, ciente da Quebec para Porto Seguro, autorização quando possível. Lagoa 777, ciente, número 2 para qualquer. Aguardo a autorização, subida, por favor. Da El Leda Bidev. Obrigado. Da 3191, na escuta? Prossiga. Do PSU. Sua para 350, Pulca, vigilância radar, Oxane 6140. 350, vigilância, no perfil da Pulca, grato. Eita na árvore, Elefa, controle 1208, aciona 5126. Condições visuais nesse setor e frequência livre para coordenação local. Arbor, Elefa, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Arbor, Elefa, ciente, 1208, controle 5120, para a fonda Vitran Kvitor. Vitran Kvitor, correto, chama o pushback e saneamento. Ciente. 777 da Gol, copia? Copia. Autorizado por seguro, 340, perito 50, recolado 190, curva direita, Israel, Leda, Bidev, controle 1208, aciona 5136. Qual o transponder? 5136. Autorizado 340, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, da Elleda Bidev. Controle de saída 208, transponder 5136. 777, correto, chama para o espectacionamento. Chamará, obrigado. 3191 na escuta? Interceptando o localizador, o TRIP 5220. 5220, complete plan ILS, torre 1186. 186, grato, obrigado. Vigente 6740, redução para 190 nós, livre LS, reporte localizador. 1909, livre LS, vai reportar o localizador, 6740. Externo, TRIP 5220. Chama a torre 186, 5220. Torre de Salvador, o TRIP 5220, passou externo e mais travado. Avistado, livre pouso no 0, vento 140 graus, 139, TRIP 5220. 5220. Xané 6140, qual a proa que tá voando? Tá mandando desvio aqui, próxima posição Puca, já tá reaprovado o Gemo. Ok, se tiver condições, está autorizado voar Maceió. Autorizado, número 10, recolha da aula 7, curva direita, no corredor a 7, controle 1208, acionando 0161. Zulu, Oscar Alfa, controle. Prossiga, controle, Zulu, Oscar Alfa, na escuta. E agora 41 milhas noroeste de Salvador, serviço radar terminado. Manter-se em condições visuais, frequência livre para a coordenação local. Com os tráfegos aí próximos de Feira de Santana. Não tenho tráfego conhecido nesse setor informado. Ok, grato, frequência livre, Alfa. Utilizado no ILS 106740. 6740, complete final ILS, torre 118, decimal 6. 18,6, até logo. É. Torre Salvador, objeto 6740, final da 10. Copiado, número 2, continue, aguarda pista livre, web 6740. 6740. Com o POB02, já pode chamar a torre de Salvador, boa tarde, Papai Uniforme, Lima, Serra Vitor. Papai Uniforme, Lima, Serra Vitor, está no Pátio 3, Serra Novembro, Silo Bravo. Só um minuto, a copia. Uniforme, Lima, Serra Vitor, copia. Como é que é, copiando? Autorizado, Serra Novembro, Quilo Bravo, 095 direto, decolada 1-0, curva esquerda, corredor forte, restrito 1.000 pés, até a liberação do controle. Controle 1208, aciona 5123. Toma 1219. 1-0, curvando à esquerda no corredor forte, pode transponder 5123. Controle 120, decimal 80, está restrito no meu pé até a liberação do controle. O solo trip 5220 livrou da taxina alfa. 5220, ingresso à primeira esquerda, pátio 3. Pátio 3, primeira à esquerda, trip. Joe, uniforme Lima, Davido. Afirmativo, é restrito aos 1000 pés, na frequência 1208, responde 5123. Tá correto, qual o POB? Duas pessoas. Duas pessoas, livre acionamento, chama táxi. Livre acionar, chama táxi.